onde passar. Se eu olhar pro lado, senta, não tem o que falar. É que de nós, quem sabe é nós. Veste o capuz preto, preto, e sinaliza o luto. Fogo nesses buchibral, nessas cadelas, tudo. Ha! Se eu rimar, não trava, chefe. Se eu ripar, não trava, chefe. Liga se quiser um hit que eu ligo da massa, chefe. Voando brasa, leque, na conexão com os bruxos. Eles falam de mim, eu conto grande, dou uns puxos. É o flow que entorta o bucho, uma bucha tora três fino. 4K na mão de quem vira certinho, faz 10 quilos. Nós que fode a porra aqui, abaixa a voz que é do consumo. Eu que sumo com a grana, enche esse Audi de puro. É o Peugeot preto de bandido, dos banidos sem santim. Nike loop, umas rodas louco, umas festas louca e uns contatinho. Magrinho, supapo é cash, o Celta na descagem rápida. Se o beat não bater, negrão, tu liga pra TSK. Se o bonde passar é shh, se eu olhar pro lado, senta, não tem o que falar, é shh, que de nós, quem sabe é nós. Veste o capuz preto, preto e sinaliza o luto. Fogo nesses puxival, nessas cadelas, tudo. Se o bonde passar é shh, se eu olhar pro lado, senta, não tem o que falar, é shh, que de nós, quem sabe é nós. Veste o capuz preto, preto e sinaliza o luto. Fogo nesses buchivral, nessas cadelas junto. Se eu rimar não trava, chefe. Se eu ripar não trava, chefe. Liga se quiser um hit que eu ligo da massa, chefe. Eu ligo brasa, leque, na conexão com os bruxos. Eles falam de mim, eu conto grana e dou uns puxos. Dá o céu que lhe abraga, baby. Se eu não voltar, tu se joga, baby. Dispensa os B.O., aciona o tubo. Na era eu te espero, não acaba nem Cuba. Dalsa no corre, é din-din. Meia-noite eles dançam a valsa. Dalsa no rap é pra fazer din-din. Eles no rap é pra falar do Dalsa. Se o bonde passar é shh, se eu olhar pro lado, senta, não tem o que falar, é shh, que de nós, quem sabe é nós. Veste o capuz preto, preto e sinaliza o luto. Fogo nesses buchivral, nessas cadelas, tudo. Se o bonde passar é shh, se eu olhar pro lado, senta, não tem o que falar, é shh, que de nós, quem sabe é nós. Veste o capuz preto, preto e sinaliza o luto. Fogo nesses buchivral, nessas cadelas junto.